9h47 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E fica aqui mais uma vez a informação de trânsito. Evite a Avenida Costa e Silva no sentido centro, próximo à Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. Temos uma interrupção de trânsito ali no local. Informação aí para que você procure rotas alternativas, porque está bastante complicada ali a circulação pela Avenida Costa e Silva, aqui na Terra das Cataratas. Falando ainda de trânsito, vamos conversar agora com o Milton Podolak Júnior, ele que é engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Estado do Paraná. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Temos uma preocupação aqui na cidade de Foz do Iguaçu com relação às obras no trevo da Avenida Paraná. Houve um embargo por parte da Justiça, questão trabalhista ali no trevo da Avenida Paraná, Milton? Houve uma notificação no início da semana para a empresa que está executando as obras da interseção da Avenida Paraná, no embargo somente da parte das escavações. O que, que é isso? Onde houver escavações com máquinas para retirada de terra, este serviço especificamente está com termo de embargo. Até que a empresa apresente a sua defesa quanto às normas a serem seguidas. Então, isso está sendo resolvido pela empresa, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e esperamos que nos próximos dias a gente consiga retomar novamente as obras em função de ter derrubado esse embargo. Nós estamos dependendo também da liberação do desvio da BR-277. Isso deve acontecer na semana que vem, ela está em fase de pavimentação. Amanhã deve finalizar, mais no final de semana também. E aí teremos uma reunião com o pessoal da Rodovia das Cataratas, ou melhor, da Eco Cataratas, e da Polícia Rodoviária Federal, para ver se está tudo dentro das normas de segurança ali, quanto à sinalização que nós tratamos, e aí liberar esse tráfego da 277 pelo desvio. A partir de agora, pelo que nós entendemos, inclusive do trabalho que está sendo feito ali no trevo da Avenida Paraná com a 277, o traçado da Avenida da BR-277 ele terá que ser modificado, terá que passar pelo canteiro central ali da antiga rotatória. É exatamente isso que vai ser feito para que possa ser removida a antiga rotatória ali do local? É exatamente isso. Nós estaremos abrindo, inclusive, aquela barreira de concreto, New Jersey, que existe entre as duas pistas hoje da BR-277, para que possa desviar o tráfego ao lado dos viadutos, utilizando parte do canteiro da rotatória existente. Então, nós pedimos aos motoristas, aos moradores de Foz, da região, enfim, que seja divulgado bastante, que preste muito bem atenção na sinalização que nós vamos estar colocando, para que esse desvio funcione com perfeita segurança e fluidez e não haja problema nenhum com os transeuntes ali daquela região. Como é que estamos com relação ao cronograma de obras ali no local? Porque havia, inclusive, uma expectativa de que essa obra ela pudesse ser concluída antes de abril de 2014, que é o que está previsto em contrato. Como é que está atualmente o andamento de todos esses trabalhos? Veja, nós tivemos uns problemas evidentes de chuva, alguns momentos a chuva atrapalhou, e agora também com essa questão desse tema de embargo do Ministério do Trabalho e Emprego na parte das escavações. Mas a gente tem a perspectiva que a gente consiga recuperar isso nos próximos dias. É verdade que o mês de janeiro é bem chuvoso também, e vamos tentar trabalhar de forma que dentro do cronograma a gente consiga entregar essas obras em abril. Se isso não for possível, nós vamos fazer uma avaliação mais para frente, no início do ano, para ver com a empresa quais são as possibilidades que nós temos para adiantar, enfim, para talvez replanejar a obra. Estou conversando aqui na CBN com o engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Milton Podolak Júnior, a respeito das obras no trevo da Avenida Paraná. Nós comentávamos no início da entrevista sobre essa questão do embargo que foi colocado. A empresa que foi notificada, a empresa empreiteira que está responsável por este trabalho, ela tem um prazo para recorrer. Estima-se que esse prazo, até o final da semana que vem, já esteja cumprido todo este trâmite? Olha, veja, a informação que eu tenho é que hoje a empresa estará tratando diretamente com o Ministério do Trabalho e do Emprego para resolver essa questão, apresentando todos os projetos, todas as normativas de escavação que nós do DR demos para eles, né, que eles têm que executar conforme o projeto, e as ARTs dos responsáveis técnicos, e esperamos que haja um entendimento daí entre a empresa e o Ministério do Trabalho para que haja uma solução rápida e a gente consiga retomar a parte das escavações. Volto a dizer que as escavações dependem muito do desvio de tráfego da BR-277, porque daí agora entra numa fase de escavação por baixo dos viadutos. E nós dependemos do desvio pronto, funcionando, operando normalmente, para pegar e retomar então as escavações por baixo do viaduto. Milton Podolak Júnior, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Ok, muito obrigado, bom dia.